está ligado na montanheza, com a corda vaga. Bom dia! Você ouve a rádio Montanheza, de Ponte Nova, AM, DYL, 347, 670 kHz. Na internet, www.montanhezafm.com.br. Baixe agora o aplicativo exclusivo da Montanheza Ponte Nova no seu smartphone e ouça a nossa programação onde quer que você vá. Para levar a especial especiaria e a especiaria do Paraíba, a vida do